satisfação, decolada Nadael. Boa tarde, TAM 3297, contato radar, suba para o nível 340, autorizado para o Edileda. Sou Edileda da Presidente, 3297, sobe 340. Uno, chame Centro Recife, 125.1, alterno 133.25. Cliente 251-3325. Recife, boa, o gol 1601, cruza 170. 1601 ainda na escuta do controle. Ah, perdão. Inicia redução para 2209. Reduzindo 220 com 072. Sete, chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260, 1288, gol, 567, decimal, boa noite. Boa noite. Alfa Alfa está em contato radar ingressando na terminal de Salvador, autorizado para o ODI, TAP, QNH1013, reporte no ponto e da descida. Um minuto, cópia com fixo no 23. Na escuta para a cópia 23, obrigado. Victor, Alfa, desça para 3.000 pés, QNH no 0, no 3. .603, prossiga a descida para 2.000 pés, que negal no 0 no 3, autorizado final ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. 3.603, gente, 2.000 pés, reportará estabilizado, I-3-3, entendeu? Novembro e Delta, controle? É, escuta o Delta. Novembro de retorno a Salvador? Senhor, apenas fazendo um sobrevoo, já está retornando e já confirma para o senhor. Gente, Alfa 96 Delta, não interfira com o eixo de decolagem da pista 1-0. Afirmativo, o limite do retorno é a presente posição, senhor. No 567 controle. Isso 897 chama centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. Correção 6259 para o táxi com PB de 129, 4 horas, Galeão. 3395, obrigado. SM2895. 18895, gente, graças. Eu, proa. Confirme, 230, a proa e o limite é localizador. Afirmativo, gol 9072. Salvador, muito boa tarde. Eu sou Papa Romeo, Mike Charlie Foxton. Papa Romeo, Mike Charlie Foxton, te aciona a identificação, prossiga via chegada Bonf para 4.000 pés, QNH no 0 no 3. Como no 0 no 3, para Bonf e para 4.000. Autorizado com fins, nível de voo 360, via Upper Zulu 6, subida da Euleda Bridge, curva direita após a decolagem, 5036 o código, 198 o controle. Autorizado com fins, 360, via Upper Zulu 6, saída da Euleda Bridge, transponder 5036, controle 198, primeira curva direita, voo 1273. 273, fechamento correto, chama para puxa acionando. Chamarão 273. 1940, pronto para cópia. Afirmo. Autorizado Guarulhos 360, via turística 50. Subida da Euleda Bidev, curva direita após a decolagem. 5047 é o código, 198 é o controle. Gente, autorizado 360 Guarulhos, via turística 50, da Euleda Trivi. Curva direita, 5047 transponder, 198 controle, gol 9940. Só uma pequena correção, após ler, o fixo é Bidev, ok? Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Gente, Bidev. Agora correto, chama pra puxa acionar. Obrigado, chamará. Sim. 9072, esquerda, pro 130, desça para 2 mil pés, autorizado, final IRS, X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 5603, localizador, 9072. 3603, chame torre, Salvador em 1 no 8.95. 1895, Dan 366. Paulo Salvador, é o Gono 273 para o pushback, funcionamento, portal 3. Autorizado, sempre em táxi. Chamarão 273. Sim, seu depósito, tá 3. Autorizador, gol 9072. Gol 9072, chame torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. Gente. Torre Salvador, boa tarde, o senhor é 6259, ponto de espera para. Mantenha o ponto de espera, 6259. Vamos atingir 6259. Torre Salvador, boa tarde, 9072, está 3 milhas externo, full NS. Gente, escutando a aproximação, 9072, número 2, depois à frente, aguardando o estalido. Zero, nível? Afirmo. Pode. Só um minutinho, cópia. Grato, aguardando. Boa noite, TAM 3894, Sony, identificação desta via chegada a Maris para o nível 070 inicialmente, o QNH no 013. Positivo, segue via chegada a Maris, 03, salas 46, direita 121, decimal 9, solo, livrado, bem-vindo. 209, frente. Mike Charlie Fox, reduza para 2209. Reduzido para 220. Professor Eltan, 3063, Vibrando. 3063, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette para o portão 7, TAM 3063. Trip 5241, pronto para cópia? Afirma, senhorita, pronto. Com fins aprovado, nível de voo 400, via Pezulu no meia. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita, posta de decolagem. 5055 é o código, 198 é o controle. Autorizado com fins 400, Upper Zulu no meia, da El Leda Bridge, curva direita após decolagem com 5055 transponder, 198 é o controle. Correto, junto para posicionar, trip 5241. Posicionamento, quadrado, grato. Falo Salvador, é o 1273 para o táxi, com 169 a bordo, 3 horas e 23, voltando a Campinas. Táxi via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895. Índia Alfa, ponto de espera 1895, com 1273. Vitor Juliette, prossegue de retorno a Salvador, corredores Vera Cruz e Interlagos. Alfa Vitor Juliette, QNH 103. Vera Cruz e Interlagos. Vitor Juliette, QNH 103. 3894, desça para o nível 060. Até o 060, da 3894. B79072, solo agora, aos 49, direita 129, solo, bem-vindo. Direita 219. Tráfego 12 horas e 5 milhas, rumo norte, cruza nível 050, em descido, tipo Sênica. B259, livre decolagem 120 com 10. Livre decolagem, 6259. Torre Salvador, boa tarde, agora 273, ponto de espera da 1-0, pronto. 1-273, ali mantém. Ali mantém, agora 273. 015 à direita, o litoral Paulo, limite oculto. É 3894, desça para o nível 050. 050, até 3894. O controle veredia da restrição de velocidade, até 3894. Afirmativo, velocidade aqui tem número 1 para aproximação, até 3894. Após citar, desça. Via liberada a restrição de velocidade para 2 mil pés, QNH 10, 13, TAM 3894. 2 mil pés, 013, TAM 3894. Controle Salvador, boa tarde, Oxené 6259. Decola, Daniel, poderia voar da presente, Daniel? Tá na escuta da torre ainda, o 6259. Localizador. 060, limite é o curso localizador, Alfa. Controle Salvador, boa tarde, o Xené 6259. 362-59, contato radar, suba para o nível 360, autorizado por Edileda. Aqui para 360, da presente Leda, 6259, grato. 3894, autorizado final. E aliás, X-Way, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Autorizado final LS, X-Way, 3294. Salve, curva direita para o 070, para interceptar o localizador, reporte estabilizado, mantendo ainda 3 mil pés devido ao tráfego, 1 hora, 4 milhas, mesmo rumo, mantendo 1500 pés, o tipo um Charlie 1950. Assente, OTG, manter 030, é 3 mil, informarei no posto. Decolado agora 54, controle 198, bom voo. 198, bom trabalho, senhor. Salvador, boa tarde, Gono 273, decolado na Dael, na Cidade Porto. Boa tarde, Gono 273, contato radar, suba para o nível 360, ao cruzar 2 mil pés, autorizado para o Edileda. 36. Por isso, autorizaria o 380? Eu te aguarde, o 380, Gono 273. Afirmativo, ainda mantendo 3 mil, o Vitor Alfalfa, autorizar interceptar o localizador. O tráfego 12 horas, 1 milha, mantendo 1.500 pés. O Vitor Alfalfa. Quer que reduza mais a velocidade? Negativo, velocidade a critério. O tráfego prosseguindo para a pista alternativa. O Vitor Alfalfa. É, tchau. Controle Alfa, não é mais Delta? Estabilizou, baixou e travou até 3894. 3894, chame torre no 9.95. 895, boa noite. Alfa November Delta, o controle. Na 15ª milha, senhor. Permanece no corredor, forte. Gente, reporte 20 milhas, o Alfa November Delta. Camarada, Vitor Alfa, Alfa, o tráfego sendo ultrapassado à sua esquerda, desça para 2 mil pés, autorizado final, ILS X-Way, pistão no zero. Vitor Alfa, Alfa. Alfa, Alfa, gente, autorizado ILS, descendo para 2 mil. Mike Charlie Fox, desça para 3 mil pés, QNH 1013. 1013 para 3 mil. Mike Charlie Fox. Mike Charlie Fox, vetoração para final ILS X-Ray pista 10, curva esquerda para 200, limite localizador. Pela esquerda para 200, limite ou localizador. Mike Charlie Fox, obrigado. Aliás. 6259, suba restrito nível 340. Restrito ao 340, 6259. Gono 273, suba para o nível 380, autorizado pelo Centro Recife. 380, Gono 273. Vitor Alfa Alfa, chame torre Salvador em 1.98.95. 1.98.95, Vitor Alfa. E Salvador, Vitor Alfa Alfa. 7-4, prossiga. Pronto. Devido a tráfego, 10 horas, 3 milhas, rumo nordeste, mantenha 1-5-0-0 pés, o tipo um Charlie 1-5-0. Ciente, está rebatendo, pelo plano. Controle ao voo na 776, informação Victor. Voo no 776, acione a identificação na proa de Itapu e desça para nível 050, QNH no 013. Ok, proa de Itapu, 050, voo 1776. Controle Alfa 90 Delta, filha fora. Alfa 90 Delta, autorizado frequência livre. Muito obrigado, agora livre, boa noite, bom trabalho, até a próxima. Boa noite, bom voo. Certo. Mike Charlie Fox, curva esquerda para o 140 para interceptar o localizador. Ao interceptar, desça para 2000 e autorizado. Final ILS, X-Ray, pista 10, Mike Charlie Fox. Mike Charlie Fox, para a esquerda 140, interceptar, prosseguir o localizador e o procedimento de pouso. Vai ILS, thank you, sir. Continue Salvador, passar 2224, boa noite, relação Whisky. Boa noite, passarei 2224, acione a identificação dessa via chegada Mari para o nível 060, QNH no 013. Via Mari, 13 ajuste, 060. Charlie Fox está presente e desça para 2000 pés. 2000 pés. 894, solo agora os 58, ao livrão 219, solo bem-vindo. 1219, obrigado. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 3894, livrou. 3894, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, confirma o portão? 59, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterno, 133, decimal 25. 6259, 251, alterno, 3325, grato, boa tarde, 6259. Boa tarde, bom voo. Obrigado, bom dia. O Mike Ali Fostro interceptando o localizador, conseguindo o perfil da ILS Arway. Mike Charlie Fox, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado. 7, Alfa. Eu estou perto da cabeceira 97, à esquerda da cabeceira tem um foco de fumaça aí, fica atento. 7, observa. 5, pushback, treinamento. 940, aguarde. O Papá Romeo, Mike Charlie Fostro. Papá Romeo, Mike Charlie Fox, reporte para a sua externa, aproximação do zero. Mike Charlie Fox, na escuta. Muito boa noite, estamos no perfil do procedimento ILS Airway. Ciente, quanto mais aproximação, reporte passando externo. O Mike Charlie Fox. Trabalhei o externo. Salvador, o Pacaredo 2224, você autoriza a etapa da presença? Autorizado, passaria 2224, informo que é o número 2 na aproximação. Autorizado para o de Itapu. Muito grato, escutando o seu Itapu, o passageiro de Itapu. Salvador, está para o Vitor Juliette, corredor integrado, desvijado, Vitor. Vitor Juliette, chame Torre, Salvador em 198, decimal 95. 198, decimal 95, grato, boa noite. Boa noite. Alfa, já de base para sinal, curta da 197. 120 Alfa Alfa, tem pouso autorizado na mesma, 120.7. Alfa, pouso autorizado. Oi, Salvador, o Alfa Victor Juliette, 1.500 pés, na Interlagos de Jacó. Alfa Victor Juliette, repórter rotatório.